E aí, Filipinho? Um pronto amor pode até machucar, mas só assim meu amor sei te amar. Um louco amor pode até machucar, mas só assim meu amor sei te amar. Eu vou te amar, eu sei te amar. Eu vou aprender a falar inglês. Nós já sabe o português. Quero ser importante. É Lúcio Cedês gravando ao vivo. Sou filho do Raimundo e da Dona Maria, na boca do Amazonas. A Luxuosa. Quero sair pra conhecer. Tenho vontade de um dia ser gente, ser grande como o país. O Oiapoque é o chute. Marcelo Guedes da Mil Lugas. Eu e a Fanny. América. E da nossa nova equipe. A Ilone Garrosa, obrigado. Cara de Guaraci, meu irmão. Alô, Boca! Eu sei que um dia. Meu amigo Tarcísio, o homem do comércio lá de Braga City. Deixa aqui com a gente, obrigado, meu irmão. De cruzeiro. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. E aí, Lúcio? Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. É bom. Sou filho do Raimundo e da Dona Maria, da boca do Amazonas. Quero sair pra conhecer. Tenho vontade de um dia ser gente. Minha amiga Riga aqui com a gente, alô Riga. Alô Betinho, Riga. Oiapoque é o Chuí. Eu me orgulho de ser americano do sul. Americano do sul. Do Real Bia Show. Vixe, mãe! Meu amor, que bom que eu tenho você. Nesse momento de paz, de muito amor e prazer. Seu corpo aquece o meu frio, seu beijo me excita demais. Me abrace forte, meu bem, quero te sentir mais e mais. Parceiro Bailigue, família lá traviada aí com a gente. Obrigado pelo carinho, já por aqui. A mochila segunda do Real, meu irmão. Bora, Pati! Bora, minha Pati! Mais quente do que antes, outra vez. deste labirinto. Pra nenhum jeito. Chega junto, bora esquentar. Definiu. Eu amo meu broto, mais do que tudo que a vida pode me dar. Eu amo meu broto, mais do que tudo que a vida pode me dar. Da Marambaia, para João Pé de Feijão e as coleguinhas. Quando florescer, mas logo amanhecer, você vinha virar. Meu bem, eu te amo. Quando acontecer, mas logo florescer, pela vida normal. Você não chama? Equipe Triton! Aqui do ladinho com o Jorginho apaixonado. Obrigado, meu irmão! Um abraço no baixão! Porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. E aí, meu vereador? Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. Aqui. Carroça da Saudade. Parceiro Carlinhos e também o grande Adrielson, lá de Garapé Mirim. Tudo que um abraço aí, um abraço. Só resta dizer, vamos. Porque tudo na vida me leva a você. Roça da Saudade, o show mais completo da saudade. Já faz tanto tempo que você se foi, e eu fiquei aqui a te esperar. E nem ao menos uma carta. Já tem seguidores demarcantes, os seguidores já estão por aqui com a gente. Um abraço pra você. Sofre o meu coração. Vamos lá. Que vive a esperar que não vem. Já faz tanto tempo que você se foi, e eu fiquei aqui a te esperar. André. E nem ao menos uma carta. Já coloquei anúncio no rádio e na televisão. Já como sofre o meu coração, que vive a esperar quem não vê. É o show da carroça. Se você foi pro Irã e morreu na guerra, ou será que você se esconde de mim? E a Mega Shopping! A Mega Shopping, parceiro Wallace, aqui com a gente, como sempre, do ladinho da nossa Luciosa. Obrigado, irmão! Ou será que você se esconde de mim? Olha a Mega Shopping! Se esconde de mim. Meu bem, esse OS do amor. Meu bem, esse OS do amor, aqui de Belém, se esconde de mim. Meu bem, esse OS do amor, aqui de Belém. Já faz tanto tempo que você se foi. Já coloquei anúncio no rádio e na televisão. Já como sofre o meu coração, que vive a esperar quem não vem. E aí, Júnior? Eu não sei se você foi pro Irã e morreu. Amigo Luciano e a Júlia Gonçalves. Hoje eu tô curtindo a carroça. Obrigado, Julinha. Um abraço pra você. E aí? Se esconde de mim. Meu bem, SOS. amor. Estou sozinho, estou vivendo um sonho de ilusão. Parti sorrindo, tentando te esquecer, mas seu amor não me sai do coração. É doido, meu irmão. Amigo piloto de luz, hein, piloto? São e aí, piloto? Refúgio, as minhas mágoas eu vejo afogar. Esta distância que tanto maltrata, eu sinto a falta da vontade de chorar. Leva o meu pensamento aonde eu deixei. Diga pra ela que o tempo não... Aqui é o Hélio do Branjinha. E aqui na sequência da Caixa Preta. Olha, Titão! Alô, Titão! A distância que eu te encontrei, ah, ah, ah, ah. Foi na distância que eu te encontrei. Lúcio Cedês. Corre tempo, vai mais veloz. Trago flores, trago rosas. Meu amor está aqui. Trago flores, trago rosas. Meu amor está aqui. Hoje é a noite do meu bem. Abaixando a chama aqui com a gente, Anselmo. Elas vão sorrir. E aí? Comigo assim. A mão já traz. Não resisto, seus amores. Nosso amor não tem. Parceiro Pernambuco. E aí, Pernambuco? Já fazendo aquele trabalho bacana aí, né, meu irmão? Um abraço pra você. Alô, Pernambuco! E aí, garçom? Hoje é a noite do meu bem. As estrelas vão sorrir comigo assim. Não resisto, seus amores. Nosso amor não terá fim. Nosso amor não terá fim. Nosso amor. Segunda do Real, meu irmão. Olha só. Você me diz palavras bonitas, ah, pra aliviar a minha tensão. E com carinho aos poucos me cita. Sua tentação. Você invade meu mundo. Não me dá tempo para pensar. Encanta-me em segundos. Em minutos me faz sonhar. Você é demais pro meu coração. Você é demais. Como chama aí do caralho? Camaronese, meu irmão. Grande Camaronese Turismo. Achei o agente, já curtindo. Hoje a saudade aqui na minha show. Obrigado. O Camaronese. parceiro Milton de Marituba. E aí, Milton? Um abraço, irmão. Não resisto sua tentação. E aí, Bichon? Você invade meu mundo. Não me dá tempo para pensar. Encanta-me em segundo. Em minutos me faz sonhar. Você é demais pro meu coração. Já! Sabedando tudo aqui. Obrigado. O comando dela da presidente Pati. Pati Costuras. É o nome da emoção, meu irmão. Um abraço do Josias. Alô, Pati. Qualidade. Eu fui trabalhar para tratar da minha mulher. Ela me enganou e entregou o seu amor a outro qualquer. Em shows eu apresentava, eu cantava com amor e fé. Eu ganhava meu dinheiro e mandava pra minha mulher. Seu gigolô, ela gastava lá no cabaré. Fala com o bichinho aí da barbearia, Barbearia Freitas, lá do CDP, grande Rômulo e toda a galera. Cadê o Rômulo? Tá aí na festa? Daquela ingrata eu quero esquecer. E aí? Oh, oh, oh, oh. Quanto mais vivo, mais eu lembro de você. A carroça da... Cheiro Beto, aí dos Chiquinhos. Alô, Beto! Luciene, Luciene, minha flor. Sem limites. Luciene, eu te amo, meu amor. Cheiro Júnior! Grande Júnior! Com a gente, é no Júnior, o Júnior da Brás, e também o Júnior lá do Casal Feliz. Olá, Júnior! Oh, oh, oh, oh, daquela ingrata eu quero esquecer. E achou? Oh, oh, oh, oh, quanto mais vivo, mais eu lembro de você. Luciene, Luciene. Anselmo, o equipe Triton, sempre aqui. Obrigado, meu irmão. Um abraço pra você. Carroça da Saudade. Por Deus, outra vez te peço, largue tudo e vem pra mim, pra viver até o fim. E aí, cai na brecha, parceiro Hulk, o Dinho, o equipe cai na brecha, só em peso com a gente. Obrigado pelo carinho. Um abraço pra você. Vamos lá. Nada existe sem você. Você é minha vida. Aqui. Você é o que eu mais quero. Te amo. Te amo. Te amo. Sem você eu não existo. Sou pobre sonhador. Sem carinho e sem amor. E aí, deixa. Estou vivendo intensamente, ultimamente, cada segundo da minha vida. Estou vivendo, estou me dando, estou aprendendo, estou ensinando. Eu estou amando. Estou amando. De que adianta ter um corpo? Olha, gente, dia 9 de novembro acontece o aniversário da nossa empresa, viu, gente? E o lançamento do novo visual da Luciosa. Dona da noite chegando. Quero acordar. Olha, vai ser aqui na Via Show. Quero viver. What? Só pra te amar. Ultimamente, cada segundo da minha vida. Estou vivendo, estou me dando, estou aprendendo, estou ensinando. E a segunda do real, isso! Eu estou amando. Bora, Silva! Eu estou amando. Amigo professor Ronaldo. E aí, professor Ronaldo. Um abraço com muito carinho. Está aqui juntamente com a comitiva. Carroça é festa. Amigo Careca aí com a gente. Quero, Careca. Quero acordar. Quero viver só pra te amar. Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo. Júnior, o Júnior dos Portentes. Alô, Júnior! Um abraço pra você, já por aqui. Outra. Vereador Cleio Alves. Alô, Cleio. Mas você também podia marcar. What? Outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Já já tem o Wellington. Já já tem o Franja. Vamos embora, viajar. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria a esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar a luxuosa pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora. Segunda do Real, gente! Aqui na Via Show! Vamos juntos! Você também podia marcar outra hora do canto da data pra poder se enterrar. A vida está me ensinando a pensar e a viver. E cada momento que eu vivo eu procuro aprender. Que não vale a pena ter muito, se o muito lhe faz esquecer. Esquecer até dos amigos que um dia lhe ajudaram a crescer. É. A vida está me ensinando a pensar e a viver. E cada momento que eu vivo eu procuro aprender. Que não vale a pena ter muito. Eu me chamo de Abaitetuba. Os parceiros Flávio Love. Aí a família lá traviada. Aí com a gente, Flávio. Um abraço. Me ajudaram a crescer. Aí, Marcão. Por isso eu quero é mais amar, cantar e tocar pra valer. O homem disse que vive, velho, meu irmão. Grande Marcão. Marcão lá da família Alho. Aí com a gente, já curtindo. Hoje aqui na Via Show. Por isso eu quero é mais amar, cantar e tocar pra valer. Que a coisa mais gostosa dela. Se derrubar é pênalti. Vixe embora. Vixe embora. Alô, Biaxã. A vida está me ensinando a pensar e a viver. E cada momento que eu vivo eu procuro aprender. Que não vale a pena ter muito. Uhul. Se muito lhe faz esquecer. Esquecer até. E aí, professor Ronaldo? Começou a aquecer. Vai. Por isso eu quero é mais amar, cantar e tocar pra valer. Que a coisa mais gostosa dessa vida está em paz com você. Mais um dia que fico sem você. Um novo amanhecer, um novo nascer do sol. Da minha janela as pessoas passam felizes. E a minha felicidade mora longe. Sentimento, oh sentimento, tu és sincero, mas ela não entende. Nosso vereador Fábio, lá no Tauá, ajuda a vez com o senhor assessor. Aí com a gente, já curtindo. Obrigado pelo carinho, um abraço. Mas sincero, alô, Fábio! Ela não entende e ainda me machuca. Parabenizem a Loura. Parabenizem o Macho, parabenizando a Loura. Hoje aniversariando. Parabéns, Loura. Bora, na madrugada, em uma rua triste, estou eu a caminhar. Lúcio CDs, aqui é experiência na gravação. Esse é o Tiro Chapéu. Marcão, vem Marcão, sentimento, só na mãe, né? Sentimento, já já o carridão chega, mas ela não entende. E ainda me machuca. Na madrugada, em uma rua triste. E aí, Branca? Estou eu a caminhar. Na madrugada, em uma rua triste. Estou eu a Chibiachum. Quando aquela música tocou, você foi dançar, fiquei te vendo. Tudo em você me conquistou. Se você me olhar, também querendo. Vi naquele olhar o seu desejo. Dinheiro. O nosso parceiro Lu, pelo amor. O Leoncinho, o Léo, a Linha, a Alessandra. Vamos rasgar dinheiro. E aí, deixa. Vi naquele olhar o seu desejo. Me deixa louca de paixão. Mexeu o meu coração. Diz que me ama. Vem fazer o chifrão no maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. Lúcio CDs, aqui é experiência na gravação. Esse é o Tiro Chapéu. Seria se tu fueras mía. Oh, Rosa, chiquita louca, quisiera darte un beso en tu boca. Oh, Rosa, chiquita louca. Luxo, vai! Corosa, querida. E aí, babuíno? Que sabroso está, que sabroso. Bora, filho! Sapega, filho! Corosa, Rosita. Sería si tú fueras mía, oh rosa, chiquita loca. Quisiera darte un beso en tu boca. Diga rosa, oh rosa, rosita. Quisiera conquistar tu corazón y estar junto a ti toda la vida. Sexta Caribe Show, sábado, vamos até em Guaraci, lá no Casarão da Saudade, vem, Guaraci, lá no Casarão, domingo Castanhal, e segunda-feira a gente retorna aqui no Via Show. Vamos lá! Oh, Rosita, quisera conquistar tu coração, fiesta junto a ti toda la vida. Professora considerada. Aí das mega tops. Um abraço, Angélica. Então vem. Vem, vem comigo, amor. Vem comigo, amar. Passarinho, Dinho, equipe cai na brecha hoje em peso, meu irmão. Segura, segura. Olha, já tem um caceteiro. Pra detonar muita saudade pra você também. Ele sai bem toca. Já, já. Eu quero teu amor pra mim. Feliz. Vem dar amor, vem dar. Eu quero a noite inteira você pirando aqui comigo. Quero você pra mim nesse sonho bom, a gente se amando. Vai, cachideiro, vai. Eu quero a noite inteira você pirando aqui comigo. Quero você pra mim nesse sonho bom, a gente se amando. Vem, vem comigo, amor, vem comigo, amar. O Wellington detona, meu irmão. Vem, vem comigo, amor, vem. Pega hoje nessa saudade, hoje aqui na Via Show. Não esquecendo que dia 9, dia 9, tem o festão de aniversário da nossa empresa e também o lançamento do novo visual. O novo visual da Dona da Noite. Eu quero teu amor pra mim. Vem dar amor, Luxuosa carroça da saudade.